Eu posso ver a dor que há em seus olhos. Eu sei o quanto você tem tentado. Você merecia ter muito mais. Eu posso sentir o seu coração e eu gosto disto. Eu jamais vou negar tudo o que você foi na minha vida. Eu não quero te decepcionar. Eu não quero te guiar. Eu não quero trazer você de volta de onde você deve ficar. Você não deveria jamais me perguntar por que que meu coração está tão despedaçado. Eu simplesmente não posso mais viver de uma mentira. Eu preferia ferir a mim mesmo a ter que fazer você chorar. Não há mais nada a dizer além de adeus. Você desperdiçou uma chance naquele tipo de amor. Eu não estou bem certo se mereço isso. Perder você é doloroso demais para mim. Eu não quero te decepcionar. Eu não quero ser o teu guia. Eu não quero trazer você de volta de onde você deve ficar. Você não devia jamais me perguntar por que meu coração está tão despedaçado. Eu simplesmente não posso mais viver de uma mentira. Eu preferia ferir a mim mesmo a ter que fazer você chorar. Não há mais nada a dizer além de você não deveria jamais me perguntar por que meu coração está tão despedaçado. Eu só não posso mais viver de uma mentira. Eu preferia ferir a mim mesmo a ter que fazer você chorar. Não há mais nada que eu possa tentar, apesar de saber que isso vai magoar demais a nós dois. Não há outro jeito a não ser dizer adeus.